Cara, não me lembro mais qual que era o tema da Ana, mas me recordo que ela ganhou mesmo. Mas não me lembro qual que era a Eu me opção dela. lembro qual era o tema do look. Qual que era o tema do look? Era músicas de mangá. Músicas de mangá, ok. Só que é verdade, ainda teve gente que votou naquilo. Putz, meu. Eu me lembro que ficou ferrada a cara. Como é que pode? Olha o que eu escolhi, gente. E vocês votaram na minha. Não, vocês estão errados, mais errados que eu ainda. Para! E aí, galera, começa agora mais uma edição do Sobre Músicas e Animes, edição número 36. E hoje o time tá bem diminuto e a gravação vai ser um pouco rápida porque estamos gravando aqui nas últimas, foi muito difícil essa gravação sair. Ah, é verdade. Pessoas que nem eu e o Evilásio, que trabalhamos em prol de uma sociedade melhor ou em prol das nossas carteiras para pagar nossas contas, é triste, é bem isso mesmo. Mas voltando ao assunto, né? O Evilásio já disse as primeiras palavras, mas não disse oi. Oi. Aí, beleza, agora tá certo. Ele tá contente, tá? Não se espante, porque ele tá contente porque o Flamengo ganhou a primeira do Atlético Mineiro hoje, então ele tá contente. E eu tô triste porque o Santos perdeu pro Cruzeiro, mas faz parte. Vamos começar então mais uma edição sobre músicas e animes e apresentando a única pessoa que tem para apresentar, tirando eu e Vilazo, que é o Bebop, né, Bebop? Isso. Sobrou eu. Sobrou Olha você, aí, três cara. pessoas hoje. Você não quer Vamos fazer de às novo vezes fazer um aí? trio, né? Você não quer fazer às vezes aí Teve da um. Loba, da Ana, do Eric, do Luke, rojar as vozes deles? Não quer? Bom, a gente tem um truque de edição, né? Que pode usar, né, Vilazo? Corta essa! Mas acho que vai dar muito trabalho. Truque de edição. Não, não, é melhor não. Vai dar um trabalho demasiadamente desnecessário. É assim, não é nem que o problema seja dar trabalho, né? Porque isso eu podia até fazer. O problema é que se me fizerem fazer isso, eu vou zoar com a cara deles. Não, pula, pula, pula, então pula. Não vão fazer isso, não. Pula, Agora eu quero que merece. faça. Horas. Não, não, vai pular. Você pode fazer no anime corte. Aqui não, cara. A ditadura é no anime corte. É porque eu nunca faço isso aqui, né? Ah, nunca, né? Nunca, jamais. Tá certo. Muito bem, o tema escolhido para hoje, vou pedir para que Vilazo fale então rapidamente sobre o tema que sugeriram para hoje, então. É o tema que sugeriram eu, né, pra hoje. É ele mesmo, claro. É, então, são músicas que o Evilásio gosta. Não! Que porra é essa? Músicas que Vilazo gosta, vai. São músicas de anime de fantasia. Então, é bem tranquilo, tema fácil, simples. Basicamente, um monte de anime é de gênero fantasia ou subgênero fantasia ou tem fantasia em alguma coisa, É, então. exatamente. É muito simples, muito fácil. Dava até pra usar cartas Coringa. Olha, acho que dá pra usar, hein? De Dá, certa forma, dá pra usar, hein? sim. Vai acabar, né? Ainda bem. Tô feliz que vai acabar. Os ouvintes entenderão de que eu tô falando. Me dá pra ser maior? É, eles entenderam. Eu também, mas eu acho que, embora dá pra usar, é melhor a gente não tentar usar. Não tô nem aí pra esse negócio. É, então é isso. Animes de fantasia. E vamos logo, porque a gente realmente tá com o tempo limite aqui. O Bebop faz a primeira indicação. Então, a abertura de Abenobashi Mahou Shotengai, um anime que eu assisti há bastante tempo, mas foi bem divertido de acompanhar. Ele é engraçado porque é como se os personagens fossem atores, assim, que eles vão vivendo várias situações diferentes em cada episódio. Um anime do Gainax, um dos últimos, assim, que eu lembro de ter assistido, muito bom, assim, que eu gostei realmente. Porra, cara, pô, acho foi o primeiro anime do Gainax que eu assisti. Não, primeiro não, por causa do Evangelion. Foi o primeiro anime depois de Evangelion que eu assisti do Gainax, cara. Depois de Evangelho? É, porque Evangelion foi muito, muito antes, sabe? Eu nem assisti anime direito. Mas você assistiu na época do lançamento, um pouquinho depois? Não foi. Na época não foi, não. Acho que foi ali no ano 2000 e tal. Benomacha veio em 2004. É, então foi até perto, porque ele saiu em 2002. É. Eu assisti bem depois, tipo 2009, algo assim. Que me indicaram. gostei bastante. Eu sinto falta de animes como Abenobashi. Animes que eles são aquele tipo de anime de comédia despretensioso e nonsense, né? Que, tipo, ele não se... Como é que se diz? Ele não se prende aos clichês do gênero, ao mesmo tempo que ele usa muitos deles. Você explicou bem, despretensioso. Acho que é a palavra exata para definir esse anime. Uma curiosidade, os lugares por onde eles passam. Não sei exatamente se cada episódio é um local, mas é basicamente isso. Mais ou menos isso. É porque assim... Tem alguns que continuam, são, né? São a história de em torno de dois personagens, duas crianças, dois jovens, né? Que eles vivem num distrito comercial, o distrito comercial de Abenobashi. Melhor, desculpa, no residencial comercial da Abenobashi, que fica no distrito de Abenoku. Oita! Em Osaka. E, bem, acontece uma certa coisa acontece, e essas duas crianças começam a viajar por mundos nonsenses diferentes. Na verdade, são versões diferentes desse bairro comercial. E essas versões diferentes, elas quase todas são relacionadas a algo da imaginação otaku do garoto, né? Do Satoshi, como é que é? Protagonista, né? Sashi. E aí, ele, como tem até na sinopse aqui que eu tava lembrando, que ele fala que passa por mundos nonsense de ficção científica, guerra, fantasia, jogos de simulação de encontro, pré-histórico, né? Filmes americanos. Por aí era medir, conto de fada. Isso. Outras partes de artes marciais em Hong Kong, é bem bacana. E filme policial. Só 13 episódios, cara. É muito foda. Eu adorei esse anime, é bem diferente. O bom é que você não enjoa, né? É uma coisa nova. É gostoso de acompanhar, cara. Eu gostava muito de Abenobashi. Ele até parece uma coletânea de ovos, assim. Isso, parece mesmo. Cômicos. Verdade, cara. Um formato único. Não lembro de outro anime que faça isso. Se tivesse, um pouco. Tinha muito desse, né? Nos anos 90, assim. Lançava esses animes bem, bem loucos. O Daikon também, que é só um... Os vídeos lá curtos, é muito louco também, muito bom. Então é isso, é um anime que eu indico, que ele tem uma comédia muito bacana, tem, mistura bastantes elementos, é bem despretensioso mesmo, é mais pra você se divertir, rir, assisti-lo tranquilamente, assim. Ele tem 3 episódios, como eu disse, é do Estúdio Gainax, é de 2002, mas a arte ainda, acho que ainda dá pra ver tranquilo, não, não é uma arte ruim não, é uma arte bacana. O Gainax nessa época aí tava bombando, né? A música que eu indico é a abertura, que é... Agora eu não sei, que eu tô com o nome das duas. 30 Globins. Ah, eu ia falar outra. É Treat of Goblins, né? Isso. Que é do mesmo autor do encerramento, que é o Hayashibara Megumi. Hayashibara é uma garota, cara. Só deixa isso claro, é bem famoso. Depois que eu li, eu percebi. Megumi Hayabashi... Megumi. Só um detalhe, tipo, que eu, na época, eu não curtia nada de Enka, sabe? Eu ainda não curto muito Enka, mas como eu não curti muito Enka... Como pode isso? Hã? Como pode isso? Eu não gosto muito, eu gosto de só as baladinhas e tal, mas os Enkas mais pesados eu não curto muito. Não, cara, desculpa, eu não curto. Mas bem, então, na época eu não gostava muito da música de encerramento, hoje é toque do meu celular. Olha aí, como a gente muda também. Mas realmente tem alguns animes que eu assistia antes que eu achava médio, hoje em dia já acho melhor, outros que eu achava melhor, hoje eu acho mais ou menos. Depende do gosto, né? Do momento também que você tá passando. Isso, isso. Eu era adolescente, né, cara? Escutando aqueles rock louco. É porque eu gostava de CPM22, é muito louco esse. É, eu também já tive essa época. Acho que todos temos, né? Uma época assim. Khalil, você viu? Oi? Você viu a Abenobashi? Não. Porra, você tinha que ver, cara. Tenho certeza que você vai gostar. Faz tipo o tipo do Carlinho pra comédia. Eu acho que ele gostaria mesmo. Pois é, eu acho estranho ele não ter visto. Mas ok. Então, repita aí só o nome da música, Bebop, pra gente dar o devido prosseguimento. Então, A abertura de Abenobashi Mahou Shantegai, Treat All or Goblins. Goblins. E fique com essa música. Shall we? Yeah. Shibari no minna, atta to naru. Então pro podcast, é a vez do Evilazo então falar sua primeira indicação. Eu não sei se eu já vou com o Abenobaixo, que eu também vou indicar essa música, ou se eu indico outro. Não sei. Vamos continuar, né, já que a gente quer seguir mais rápido. Então, como a gente já falou agora há pouco de Abenobaixo, não tem muito o que falar da obra, só ressaltar que é muito legal. E eu indico o encerramento, que eu realmente gosto muito dessa música, uma baladinha enka muito foda. E é legal que a Megumi Hayashibara, como o Bebop falou, ela canta abertura e encerramento do anime. E uma música não tem nada a ver com a outra. Então, assim, fica a dica aí. O nome da música é Anata no Kokoro ni. E é muito... É a mesma cantora, né? Isso. É uma baladinha muito... Não é nem dizer o termo gostoso de se ouvir. É gostoso de se ouvir, mas... É muito esse esquema tipo, de você escuta, eu lembro muito desses coisas de bairros comerciais do Japão, sabe? É aquele tipo de coisa que você escuta passando na rua. Ah, sim, remete ao local, né? Isso, cara, eu gosto bastante. E bem, é isso aí. Anata no Kokoro ni, da Megumi Hayashibara. Aí o Eric não vai reclamar da gente. Não, ele não vai poder reclamar, ele não tem esse tipo. Abenobashi Mahou Shotengai. E fique com a música. Anata no kokoro ni kaze ga aru nara soshite sore ga haru no kaze nara watashi hitori de fukarete mitai na itsu made mo itsu made mo anata no kokoro ni sora ga aru nara soshite sore ga aoi sora nara watashi hitori mitai na doko made mo doko made mo datte itsumo anata wa waratte iru dake soshite watashi wo dakishimeru dake. Ok, foram duas indicações rápidas, então vou fazer uma indicação rápida também, para ser a minha primeira aqui. E por isso eu vou voltar um pouco no tempo, vou relembrar um pouco de Shurato aqui. É, Shurato, eu sei. Vai. Sim, desculpa. Cara, não canta. Na boa. Cara, sabe o que é pior? Hoje eu já tava assistindo o episódio, o filme, o primeiro filme de Cavaleiro Zodíaco, o pessoal lá do... da Eri. Ah, da Eri. O pessoal do Vaiseia fez esse filme, a versão deles. Muito foda. Meu Deus, eles fizeram? Fizeram. Aí tem uma hora lá que o Seiya tá lutando, eu não me lembro quem é que era o cavaleiro contra quem ele tava lutando. Que ele usa o Metal de Pegasus, aí não tá funcionando, e diz, ah, então vou ter que usar outro poder, vai. O poder de Shura! Muito foda. Meus meteoros não acertam ele. Eu vou ter que tentar outra coisa. Pelo poder de Shura! La madre que me pariu! Miserável. Bem se tirar sarro, né? E essa tiração de sarro vindo de alguém de Cavaleiros do Zodíaco é pra acabar o mundo. Se mata. Cara, vai ser muito bom, cara. Se mata, Churato, depois dessa. Assista esse filme. Acho que vai ser o Cavaleiro não tão bom. Errou! Alguma coisa tá assim. Certo. Então, relembrando rapidamente o Churato, né? A história do nosso guerreiro, do nosso amigo guerreiro, que tava participando de um torneio bem ao modo dele em Tóquio. E de repente apareceu, eu vou ser bem escabido, tá? Não vou entrar em detalhes, apareceu uma mulher do nada, um vulto de uma mulher muito bonita, recitando palavras que lembram muito cultura indiana, cultura hindu aqui do nosso mundo, coisa e tal. E com essas palavras ela transmigrou o Shurato e seu amigo Gai pro mundo dela. E pro restante eu acho que vocês já sabem o que ocorre, né? Pelo amor de Deus. Lembra muito, muita modéstia, né, cara? Que lembra muito, é muita modéstia, né? Lembra muito, né? Vai, lembra você... muito, não, né? É cuspido e escarrado, né? Porque, obviamente, é tudo baseado na cultura hindu. Modéstia é meu sobrenome, desculpa. Voltando, então... Você se lembra o que é que ela fala? Ai, cara, eu me lembro de muita coisa que ela fala, mas não me lembro o que ela fala quando ela transmigra o Shurato e o Gai. Mas me lembro de outras coisas. Ela falar mesmo o nome dela, Bishnu. Agora, eu me lembro do poder do Shurato completo. O poder do Shurato? É o Namak Samanabodanan Abdaloken Soaka. O poder de Shura! Como detalhe, esse Shura continua. Shura! Só o Luke consegue fazer esse Shura. Tá aí, olha o momento pra botar a voz do Luke. Pelo poder de Shura! O Luke faz isso como ninguém, realmente. E a música que eu escolho, então, pra representar Shurato, essa é a minha primeira indicação nesse podcast, é Sajin no Meizu, que é o tema de encerramento do anime em japonês mesmo. Não peguei a versão em português, porque a versão em português já foi citada aqui, então tô pegando bem em japonês. Só pra vocês curtirem o meu modal pra hoje do podcast, então. Até porque o Carlos sabe que eu não gosto de Shurato, né? Eu só gosto de ficar zoando. Cara, alguns animes que eu tenho um xodó especial nesses antigos, eu sei que tu não gosta, mas tudo é boa, tô tranquilo, vai de boa, não tem problema não. Isso aí é tranquilo. Então fique com a música Sajin no Meizu, que é o tema de encerramento de Shurato, em sua versão original japonesa. Então, para o segundo bloco do podcast, o Evilásio vai dar conta do recado agora. Ok, então, nessa segunda parte, podcast bem rápido, bem dinâmico. Então, só tá faltando realmente o Eric aqui para ficar falando enquanto corre na esteira. Mas. Caramba! Ele já revelou que realmente faz isso, né? Então. Bebop, sua segunda música. Ok. Segunda música. Nagi no Asakura. Não. Azucara. Não! Take 2. Agno Azucara. Faz. Eu sempre troco. Não é tanto faz, não. Fala direito, caramba. Agno Azucara. Como é que tu sabia que era esse anime, Carlinho? Porque eu li tua lista no e-mail. Porque tu mandou a lista no e-mail, né? Ah, é. Bom. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Certo. Eu escolhi encerramento, apesar da abertura também ser boa. Mas eu acho o encerramento... Não sei, é um sentimento que eu sinto com o encerramento dele faz me lembrar do cara, anime. O encerramento desse anime é supremo, é ultra, super, suprema essa música, meu Deus! É lindo, né? A voz da menina é linda. Quem canta é a Nagi Yanagi. Até rima o nome dela. Bem bacana essa música. O nome da música é Aquaterrarium. Aquaterrium. Terrarium. É, isso. Terrarium. E sobre o que é Nagi no Ascara? Bom, é um anime pra não começar. Me decepcione, Bebop, não me decepcione. Ele é da PA Works, é um anime de fantasia, quem diria, é um anime de fantasia. Comédia, tem um pouco de comédia, mas é praticamente fantasia e romance com drama. São os principais. E Slice of Life, eu quero dizer cheio. Bebop, quais são o nome dos quatro personagens principais do anime? Hikari e mais três. Beleza, quais são esses três? Quais são? Bebop, uma pergunta. Você gosta desse anime? Eu gostei. Depois eu explico porque esse gostei não foi tão firme. É impressionante, cara. Eu pensei que só o Carlinho gostava desse anime. Olha que eu sou fã da PA. Você não gostou dele? Cara, eu vi muito pouco, né? Porque à primeira vista eu achei bem paradado. Não é um Glaslip, mas... Ele é, ó, digamos... Um ponto forte dele é a beleza, porque ele é muito bonito, muito bem feito. Mas é da PA, né? Então... É, da PA. Mas o ambiente dele também permite isso. Permite como passa boa parte no fundo do mar e numa cidade próxima à praia ali. Pô. Na verdade, o anime pega muita coisa. Ele não é só... Você tá certo, Bebop, ele fala que ele é drama e romance. Ele tem muito disso. Só que o anime chega a falar de temas como preconceito racial, por causa da batalha entre humanos e o povo da água... Fala sobre divindades, sabe? Fala sobre costumes tradicionais, como eles infligem demais numa vida, na vida de um grupo de pessoas, na vida de uma comunidade. Então, cara, e dá pra dizer que o anime não é de bonzinho contra bandido, coisa e tal, ou que tem um final totalmente feliz, porque não tem. Não tem um final feliz o anime, não é um final feliz aquilo nem lascando que é. Spoiler! Não. Eu não disse o que é, só disse que não é feliz. não é previsível não, o final. É um final não realmente não é um final muito previsível, não. Mas é um anime muito tocante. E se você quer comparar ele com Glaslip, Vlas, já te digo que Nagi no Azucara dá uma surra em Glaslip, tá satisfeito? Oh, é fácil, né, cara? É fácil. A surra de peixe, pega aqueles peixes lá. Só aquele peixe é já... Sacanagem, né, Carlinho? Eu posso citar muitos animes de drama aqui, mesmo aqueles que não são tão grande coisa, que dão uma surra em Glaslip. Eu posso citar um rádio de animes que estão... Eu diria quase todos. No Glaslip. Não, quase todos não, que eu conheço alguns de drama que, por favor, cara. Olha, eu conheci mais Canon, que eu. Por exemplo. O Evilazo tá a fim de me provocar hoje, cara, realmente. Canon e Glaslip é tipo um no hemisfério norte e outro no hemisfério sul, lá no Polo Sul. A diferença é enorme. Mas a gente falou do enredo do Azucara. É assim, tem uma cidade que tem o pessoal que mora ali na cidade, próximo ao mar, e tem o pessoal que mora no fundo do mar. Isso é outra forma de vida, né? Uma civilização que acabou se desenvolvendo e podendo viver, né? No fundo do mar, lá no oceano mesmo. É uma cidade não tão grande, assim. Ela não chega a ser muito pequena, mas é meio limitada. Não é uma cidade enorme lá no fundo do mar. E as crianças lá, elas frequentam a escola normal, com os humanos, mas tem algum... É um pouquinho de preconceito, né? Entre um e outro. Parece que não é natural. Eles acabam se misturando e tal, né? Mas, no geral, assim, os adultos, principalmente, que tem esse problema, né? Que eles veem com outros olhos, assim, o pessoal do mar. Isso. Por que que ocorre isso? Porque na história do anime, os humanos que viviam na água são os humanos originais do mundo. Aí, muitos séculos atrás, alguns humanos que viviam na água acabaram migrando sua atenção para a terra, e isso deixou enfurecido quem era tradicionalista, que vivia na água, e até o deus deles ficou um pouco nervoso com isso. De forma que foram criadas doutrinas, criadas leis culturais, vamos dizer assim, que passaram a impedir que houvesse uma miscigenação entre pessoas que viviam na superfície e pessoas que viviam embaixo da água. Então o anime é muito tocante nesse ponto mesmo. Exato, e eles vão ao extremo com isso, né? Bem ao extremo. É, eles são muito tradicionais mesmo, tem rituais, comportamento também, não, tentar não se misturar, não ter relacionamentos com o pessoal lá do oceano, com o pessoal da Terra. E os garotos, né, os jovens, eles não querem se prender a isso e acaba tendo muitos conflitos a partir desse preconceito bobo, né? E isso é um tema forte no anime. Acho que eu assisti mais ele por isso também. A parte que eu falei que o meu gostei não foi tão firme é porque eu acho que ele acabou ficando um pouquinho mais longo do que deveria. Cara, certo, ele é bem feito e tal. Eu já acho que não, porque se você for ver direito, a primeira parte do anime, que foi exibida até dezembro, foi a apresentação pura do enredo, né? Que combinou com aquele evento de honra ao Deus das Águas, que acabou não sendo tão legal assim, né? As ocorrências dele. E daí na segunda metade, que teve o time skip, que a maioria do pessoal elogiou pra caramba. Ótimo. O time skip. E graças a ele foi possível entrar em tudo isso que você falou e mais um pouco ainda. O ambiente do anime se transformou. Ele ficou muito dark. Ele ficou muito pesado, porque lembranças, sentimentos, ocorrências, visão de futuro, o que, que ia acontecer com o mundo. Que rancores, acontecesse... né? Sim, muitos rancores. Essa muitos parte é boa rancores, mesmo. Muitos rancores, então. É complicado. É, mas ainda assim eu acho que daria pra dar uma enxutada, pelo menos nas partes. No início, assim, no início da primeira parte. A segunda parte eu acho que não tem o que tirar nem pôr, assim, tá muito bem feita. Mas tá com drama na medida. Se eu penso te conhecer direito, eu aposto que a personagem que você mais odeia é a Nanaka. Quem é a Nanaka? Adivinha quem que é? A pequenininha? Aquela de cabelo. A menina que tá sempre sendo protegida pelo Ricardo no início do anime. Cara, eu gosto dela. Eu vou te dizer que eu gosto dela. Eu acho que ela não evoluiu muito, tanto quanto os outros personagens, né? Com o passar do tempo, você percebe assim que eles tem uma evolução ali. Ela nem tanto. Ela continuou. Ela tem um pouquinho, mas com a personalidade dela. Ela não gosta de intriga, desse tipo de coisa, e tenta sempre manter tudo bem, fingir que tá tudo bem, acaba enchendo um pouquinho o saco mesmo, porque tá na cara que ela tem que resolver os problemas, e ela finge que não tá acontecendo, mas aí eles nunca vão se resolver, entendeu? Vai continuar existindo o problema, até que ela tem que resolver. Mas eu gosto dela, apesar de tudo. Enfim, então, repete o nome da música, por favor. Bom, o nome da música é Aquaria Terrarium. Como é que é, Carrinho? Eu não consigo falar essa palavra. Terrarium, Aquaterrarium, da Nagi Yanagi. Encerramento de Nagi no Asukara. Então, fiquem com esta música. minha segunda música. Minha segunda música vai ser de um anime bem famoso, bem famosão mesmo, que é um dos meus preferidos de todos os tempos. Anime, essa primeira versão de 2006, que é Suzumiya Haruhi no Yutsu. Olha só. E é um anime que tem de tudo, né, ali dentro, né? Tem até loop. Tem tudo, pô. Tem Battle Shonen, tem fantasia, tem ficção científica, tem nonsense, tem até Slice of Life, se você pegar, romance, tem tudo, né? Tem até teologia, quase. Ele, eu diria que Suzumiya Haruhi é mais carta coringa do que qualquer Naruto da vida. É, mas bem, então, a gente falou bastante de Suzumiya, acho que no cast, não preciso falar, até porque é muito difícil explicar a história de Suzumiya Haruhi. Mas vocês acham que eu tenho que falar alguma coisa da história? Acho que não. Não, sinceramente, dificilmente, eu acho que dificilmente alguém não conhece Suzumiya aqui. Mas se você quiser dar um resumão aí. Então tá, então, nós temos um protagonista, o Kion, né? Que ele publica num blog de anime brasileiro, apesar de ele ser japonês. Você quer parar de fazer propaganda faceta do teu blog? Caramba! E nós temos o Kion aqui, que ele publica no blog brasileiro sobre anime. Ah! E bem, tá, vamos deixar de lado essa parte da vida do Kion. O Kion é um garoto em seus tenros 15 anos, 15, 16 anos, e que ele tá entrando no colegial e ele decidiu desistir daqueles sonhos de criança, vamos dizer assim, da relação quase Chunin-byo que ele teria com o mundo e que ele acreditava que poderia existir magia, ser viajantes do tempo, alienígenas e coisas do tipo. Só que, em seu primeiro dia de aula, ele se depara com uma garota, nada comum, que ela se apresenta de uma forma absurda para a turma, que ela fala que o nome dela é Suzumiya Haruhi, e que se as pessoas forem viajantes do tempo, alienígenas, Esper, ou qualquer coisa muito estranha, podem falar com ela. Do contrário, não dirigem uma palavra a ela. Não se importem em falar com ela. O problema do Kion é que a garota senta logo atrás dele. E por algum motivo muito estranho, não muito estranho, na verdade, eu até entendo ele, ele acaba puxando papo com ela em um certo momento. E ela reage meio que como se ele fosse a única pessoa com quem ela pudesse falar. Até um certo momento que ela descobre como ela não pode, como ela não achou ninguém desse tipo, ela decidiu criar um clube e forçar o Kion a fazer parte dele, é óbvio. Uma cena muito majestosa em que ela puxa ele pela gravata de uma forma bem absurda. E ela cria um clube para achar pessoas diferentes, ou seres diferentes, que na verdade não é um clube, porque oficialmente ela não pode se transformar no clube, então ela usa o clube de literatura como base para isso. E é uma sociedade chamada SOS Dan, que é uma sociedade para, que eu não me lembro todo o nome, mas seria sociedade para ajuda do mundo da Suzumiya Haruhi, algo do tipo. E bem, ao longo da história a gente vai acompanhar essa aventura muito louca da Suzumiya, do Kion, para achar esses seres estranhos. O problema é que a Suzumiya não sabe, mas ela é um deus. E os outros membros do clube, fora o Kion, são exatamente uma viajante do tempo, um Esper e uma alienígena mágica. Só que ela não pode saber disso, porque se ela souber disso, ela pode achar que essas coisas, como são muito comuns, ela ficar entediada e acabar com o mundo. Então, o Kion tem que passar todo o anime tentando fazer ela não descobrir a verdade sobre o mundo que ela quer saber. E bem, aí é loucura, eu gosto muito mais da versão de 2006, que é muito aleatório os episódios, tipo, passa primeiro o episódio 0, que na verdade deveria tipo ser episódio 20 da segunda temporada, aí depois passa o episódio 1, 2, 3, aí pula pro 8, aí volta pro 6, aí vai pro 7, aí pula pro 12, aí vai pro 14, e por aí vai. É alguma coisa a mais? Acho que não, né? Cara, você acabou de fazer... Não, agora você pode falar o que o Kion faz depois que o anime terminou e tal. E o que ele faz agora, que é blogar pro teu blog, né? Que ele faz não, mas acabou a história... O anime é baseado numa novel. E a novel não acabou ainda. Ela tá... Acho que a última edição saiu ano passado. Mas a série ainda não acabou. E o Kion continua tendo que sobreviver a Harui, porque é cada dia matar um leão, ou um alienígena, ou um monstro, ou o que for que vier no ou momento. Aturar ela, né? Já é muito. É, mas no fundo ele gosta. No fundo é muito mais divertido viver assim. Olha, quer dizer então que a gente pode ter outra temporada aí futuramente, um filme, mais material? Eu adoraria ter. Cara. Eu também, cara. Principalmente adoraria um filme mesmo, bem cara. Feito quanto o último. Poxa, cara, tem um filme de 2011 chamado Suzumiya Haruhi no Shoshitsu, que é mais focado na outra personagem, exatamente a alienígena, que é, porra, é um dos filmes mais bonitos de animação que eu já vi. É ótimo. Espetacular. Mas bem, eu vou indicar uma música que é um insert song do episódio mais famoso da primeira temporada, que é o episódio em que... as personagens principais, a Suzumiya e a Nagato, que é exatamente essa alienígena, elas vão ajudar o clube de música num show no festival escolar, e elas cantam duas músicas. A primeira se chama God Knows, que é exatamente a música que eu tô indicando, que eu acho sensacional, cara. As duas músicas são muito boas, né? Mas eu gosto mais do God Knows. Ambas são cantadas exatamente pela dubladora da Suzumiya Haruhi, que dispensa apresentações, porque... Kirano Aya é tipo o nome dos mais famosos da dublagem japonesa, até pelos seus, entre aspas, né, suas, entre aspas, polêmicas. E é isso. Alguém quer falar? Então, cara, quando você falou o episódio mais famoso do anime, eu meio que imaginei que você ia falar isso, mas agora eu tive a certeza. Não, porque esse episódio realmente foi épico, esse episódio foi épico. As duas coisas que, assim, todo mundo lembra de Suzumiya, mas as coisas que o pessoal mais lembra é exatamente desse episódio e da segunda temporada, né, dos seis episódios da Endless Eight. Não, isso aí dá pra pular, isso aí pula. É demais, cara. Isso aí já é demais, aí não. Chonkun Dema. Chonkun Dema. Não, aí já é demais, aí é apelação, aí você tá forçando a amizade. Se você me falar que esses... O Kion é tranquilo, cara. Ele tem até um gato que fala, só que o gato não quer falar com as outras pessoas, né? Só com ele. O problema é esse. Ah, então tá bom, beleza. As formas como a irmã dele acorda ele são espetaculares, cara. Espetaculares. Aqui se chama maluco, né? O gato que só fala com o cara. Fala com... Pois é. O problema é esse, né, cara? Vai que no final a gente descobre que o Kion era só um maluco. É, um maluco, beleza. Mas é demais, cara, é demais. Esse anime é muito louco. E o legal, tem só um ponto detalhe, é que, como eu disse que tem viagem no tempo, ele tem viagem no tempo, mas aquela viagem bem no resquício de Volta pro Futuro, em que só tem realmente uma linha do tempo e que as coisas acabam se encaixando, apesar da viagem no tempo. Então, tipo, não tem pontas soltas, mais absurdo que seja o anime. É genial isso, eu acho. Então, fiquem com a música God Knows, da cantora Hirano Aya, do anime Suzumiya Haruhi no Yutsu, ou A Melancolia de Suzumiya Haruhi. Carleiro, por favor, sua segunda música. A minha segunda música é um pequeno tapa na face de quem acredita que a Kyoani nunca fez animes de ação ou que tivesse ação, magia, luta, essas coisas. Como assim, cara? A Kyoani fez Fullmetal Panic, cara. Eu não ia falar de algo tão antigo assim. Pô, Vilazio! Não, mas não é tão antigo o Fullmetal Panic da Kyoani. Caramba, Vilazio. Bom, voltando. Eu vou ser bem rápido e rasteiro também, porque o tempo é curto, né? Detalhes, então... desculpa. Não, tudo bem, fica tranquilo. Fica tranquilo. Minha Haruhi no Yutsu é da Kyoani. Oi, Vilazio. É que digamos que esse anime que eu vou falar, ele tem uma pegada que, diferente de Suzumiya, só isso. Uhum. Não se preocupe, eu não vou falar de Kano, porque Kano não tem luta. Não, tudo bem, eu só tô falando porque você falou que... Ah, pra quem acha que a Kyoani não faz isso, eu acabei de falar de um que ela fez. Mas que droga! Enfim. Eu vou falar brevemente do anime Muto, que teve uma série em OVAs, que foi produzida pela Kyoani antes. Que é bem até melhor que Kyoani... a série da TV, bem melhor. Voltando então, olá, tudo bem pra vocês? E em 2009, a Kyoani resolveu investir numa série televisiva de Muto, pegando os primeiros episódios da série em OVA, né, e dando uma continuidade pra eles. A intenção inicial era de fazer um anime com 12 ou 13 episódios e acabou sendo reduzido para 9. Então daí você que está escutando já pode perceber que alguma coisa não saiu muito bem, né, para ter uma redução de última hora no número de episódios. Me lembro até que eu comentava muito isso na época no Orkut com Nishishima e outras pessoas, de redução de número de episódios muito atípica. E ocorreu por razões até que óbvias, que ó, quando você assiste o anime você percebe. Mas a história de Muto é uma história muito bacana, uma história em que o nosso mundo, o nosso planeta Terra, tem um mundo apático, como se fosse um mundo espelhado, e esse mundo espelhado é do tipo bem aventuresco. Ele não tem solo, ele é totalmente no céu. Quando a gente fala em computação na nuvem, bom, ele é um mundo acima das nuvens. Eu não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Vamos dizer assim. Todos os continentes, as ilhotas, as construções estão todas acima das nuvens. E tem uma energia que rege isso, né? O nome dessa energia é Acto. E a Acto está em falta nesse mundo paralelo, nesse mundo espelhado. E se o mundo espelhado vier a ruir, ele vai cair exatamente em cima do nosso mundo, que vai levar os dois mundos a sucumbirem. E essa mais ou menos é a história, a trama central de Muto, onde nós temos ele, o Rei Muto, um jovem alto, magro, de cabelos vermelhos, espetados, não é o Son Goku, mas tudo bem, ele tem os cabelões vermelhos, e temos a graciosa Yumimi, que é a moça normal da Terra, que sem saber, sem ter por onde, o clichê básico, né, mas tudo bem, sem saber por onde, ela tem os poderes que podem ajudar o Rei Muto a salvar ambos os mundos. Então o anime se desenrola nisso. E o legal é que, além de se desenrolar nisso, tem algumas tramas em paralelos que são bem interessantes. Tramas que envolvem o crescimento da pessoa, a visão do mundo e coisas assim. E a música que eu indico de Muto nessa oportunidade é o encerramento. O encerramento se chama Hikari Toyami Totoki no Hate. Isso é do anime ou da série de TV? Da série televisiva. Ah, tá. Mas, se não me engano, foi usado no OVA também. Posso estar errado. Então cito no OVA, cara. Realmente, desculpa, mas o OVA é realmente muito melhor, cara. Cara, eu nem discuto qual que é melhor ou pior em termos de Muto, falando bem sério, porque ambos me agradaram no propósito central do enredo. Mas tecnicamente, dá pra perceber, é bem absurda a diferença. Não, se você for falar de tecnicamente, quando a Kyoani resolveu relançar o anime em 2009, eu e um monte de gente em 2009 esperava que... O trabalho que a Kyoani fosse dar para a série televisiva fosse superior à série de OVA. Se fosse só tão bom quanto, eu ficaria feliz. Mas... Mas o que acontece é que a Kyoani não retrabalhou o anime. Aí que tá o negócio. Não retrabalhou. Cara, isso me lembra... Ctrl-C, Ctrl-V. Tô só fazendo um paralelo. Isso me lembra a transgressão de Kyonogononi OVA para Kyonogononi Anime, cara. É muito absurdo, cara. É muito absurdo. Kyonogononi OVA é muito bom, cara. Agora o anime é intragável, cara. Totalmente intragável. Cara, na época eu fui todo animado. Pô, vai ter anime, até que enfim. Eu gostei do OVA e tal. Fui assistir um anime, ué. Intragável. Será que eu tenho um mau gosto assim? Eu tava achando estranho. É totalmente intragável, cara, o anime. A série de TV. Na época não dropava também. Eu muito entendo. Pra mim tem um clima parecido. Não é tão absurdo, mas é mais ou menos a mesma ideia. Porque eu realmente acho os OVAs muito bons. Mas bom, ok. Eu acho que... Valério, só um pedido. Antes de você terminar. Antes de você falar a música pela última vez, pode falar esse trava-língua aqui que tá, que tá no texto que a gente botou? Fala três vezes aí, rápido. Mas eu não falei isso! Falou, peraí, você falou, Eu não falei isso! Você acha que eu ia inventar? Caros ouvintes, vocês não sabem, mas eu estou sendo vítima de um complô no momento. O que, que você não falou, Valério? Tá gravado. Eu vou levar isso até as últimas circunstâncias, tá? Então, Calheiro, o que você não falou? Porque isso não está legal, isso não está certo. Eles estão dizendo que eu disse a seguinte frase: o mundo de Munto é muito bacana. Eu não falei isso. Eu não falei isso. Em nenhum momento eu disse isso. É, eu posso ter falado rápido, mas em nenhum momento eu falei isso. Então eu exijo retratação. Eu exijo retratação de suas pessoas. Ó, a prova de que você na falou. Na próxima edição sobre músicas e animes. Na próxima edição. A prova de que você falou é que você falou novamente e não errou, não travou a língua, viu? Seu miserável, eu repeti o que tá escrito aqui, ó. Eu repeti o que tá escrito aqui. Como que eu não vou falar direito o que tá escrito aqui? É, eu só quero falar um negócio. O poder da edição vai nos fazer ter as verdades, se não for verdade. Eu sei que trabalho as edições, que por mais que eu esteja certo, vocês vão dar um jeito de eu estar errado. Sei disso, eu sei. Foi por isso que eu ouvi. Foi isso que eu ouvi. Ok, eu entendi. Não, mas eu só queria que você falasse trava-língua. Na verdade, eu acho que você não falou desse jeito, não. Foi muito parecido, mas não desse jeito. Eu acho que vocês gostam de tentar conhecer os limites da minha calma. Acho que vocês não querem conhecer os limites da minha calma. Então. Mas vamos lá, todo mundo fala pelo menos uma vez, trava-língua. Tá, vamos lá. Eu não tenho a língua do Cacuim, mas eu vou tentar falar. O mundo de Munto é muito bacana. O mundo de Munto é muito bacana. O mundo de Munto é muito bacana. O mundo de Munto é muito bacana. O mundo de Munto é muito bacana. O mundo de Munto é muito bacana. Olha, tá vendo como o Carlinho falou? Meu Deus, eu só fiz o que vocês fizeram! Ok. Beleza. Esse foi o momento off do podcast. Patrocínio nenhum, porque esse podcast não tem patrocínio de ninguém. Repete o nome da música então, por favor. O nome da música é Hikari Toyami Totoki no Hate, uma das indigues da série televisiva de Munto. Ok, então fiquem com essa música. O mundo de Munto é muito bacana. Anime que eu não vou saber explicar sobre o que se trata, desculpa. A Ana, você vai escolher um anime. Não. Tá, vou falar o nome, aí você já vai entender o que quer dizer. Eu escolhi a abertura de Kyosugiga, um anime do ano passado. O nome da música realmente, é Tamarupa. A abertura é muito boa, cara. Eu concordo, né? A abertura é muito boa. É quem ótimo. Gosta muito realmente é a Ana. Eu gostei também do anime, cara. No início eu viajei muito, né? No primeiro episódio, achava que nem ia assistir mais. Eu dei uma chance. Eu tava gostando, mas é porque eu não assisti tudo, né? Ele é bem psicodélico, assim, nas cores, nas imagens. É fantasia pura, com um pouco de ficção científica, mas tem mais fantasia mesmo. Eu diria que é o anime mais fantasia que eu já assisti, que é muito fantasioso. Mas sobre o que é? Sobre uma menina que... Essa é uma família de pessoas estranhas, né? Pessoa estranha. E tem essa menina, né, que é a protagonista. Que ela não faz parte da família, faz? Faz. Depois a gente descobre, mas a Ana revelou que ela também é filha da coelha e do sacerdote. Monge. Do monge, isso. A coelha que casa com o monge, né? Aí eles vão viver num mundo que o cara pintou, o monge. E esse mundo é completamente louco. A coelha também foi criada pelo monge. Isso também, deixa eu deixar claro. Pela pintura, né? Algo do tipo. Mas, visualmente é espetacular, cara, eu acho. O mundo é uma fantasia muito louca, realmente, é uma viagem, né? E ele é bom de assistir, cara, porque você fica interessado no que vai vir. Fica acontecendo várias coisas diferentes ali, você fica naquela perspectiva, o que vai acontecer? Não tem como prever nada nesse anime. E isso é bem bacana. Além do clima que tem, bem tranquilo, assim, meio surreal às vezes. É difícil prever o que vai acontecer, cara, né? Um anime interessante de se assistir. Chama muita atenção pela criatividade e inovação que tem. E a narrativa aqui é bem fora do convencional. Por isso que ele tá no Anime Coach Cast 66, fora da caixa. Então, quem quiser, pode acessar o Anime Coach e ouvir. Olha aí as propagandas. Escutem lá, a Ana Chan falou mais desse anime. Ela sabe melhor como é que é essa obra. Vale a pena. Vale. E o visual também é bem bonito. Você chegou a ver, Carneiro? Esse vi, com certeza. Ficou no meu top 5 de animes do ano passado. Olha aí. Olha, é diferente, né? O que você achou, Carlinhos? Eu gostei, cara, da tá temática. Tá no top 5, cara, de animes do ano passado, Bebop. Pô, tá no meu post de top 10 do ano, ele foi o quinto colocado, caramba. Ele foi top dos tops. Top 5 é top dos tops. Eu gostei muito por causa dessa temática descontraída dele, misturando elementos sérios com pitadas surreais. E aquela garotinha, a protagonista do anime, é um sarro, cara. Aquela ali, tudo pode, praticamente. É terrível. Terrível chega a ser elogio pra ela. Eu gosto da coelha também. Positivo. A coelha tem uma boa personalidade. Então é isso, Bebop, por favor, repete o nome da música. O nome da música é Tamurapan. Quem canta é a Coco, que deve ser provavelmente a seiyuu da Coco, né, que é a coelha. Eu não tenho certeza se é isso não, mas deve ser, né? Pelo nome. Leva a crer que seja isso. Abertura de Kyosugika. Se eu não me engano, é porque eu não me lembro se foi abertura ou foi encerramento, mas tava no meu top de aberturas da temporada que ele saiu. Não me lembro se foi o top de abertura ou top de encerramento, na verdade. Eu acabei de cometer um erro, Vilas. Fala de novo, então. Na verdade, o nome da música é Coco, e quem canta é por que eu tava achando estranho, sabe? Porque eu lembrava alguma coisa. Então, realmente, essa música estava no top de aberturas da temporada que ele saiu. Pera aí, a menina não canta. Não é a voz dela. Tá diferente. Eu fiz confusão, desculpa, pessoal. Mais uma confusão do Bebop. Erro meu. Não. Você é burro, cara. Que loucura. O nome da música, na verdade, é Coco. Quem canta é Tamurapan. É isso, fiquem com esta música, é realmente muito boa. O vídeo também é muito legal. Ótimo, ótimo vídeo. Doki doki omou kimochi ga areru. ここが全てなんだ雨だって綺麗に降ってるし風のように恐れるから terceira música vai ser a música... Deixa eu ver aqui. O Chōten Gasoku, abertura, o Chōten Jinsei, espetacular. Melhor anime pra mim do ano passado. É genial, genial esse anime. Um anime que fala sobre uma família de tanukis, que são animais muito parecidos a guaxinins. Que na mitologia japonesa, acho que todo mundo já ouviu falar, mas na mitologia japonesa são pessoas, como é que eu posso dizer? Assim, são criaturas que têm a habilidade Míticas, mais ou menos. Míticas, que têm a habilidade de se transformar em qualquer coisa e que adoram pregar peças nas pessoas, ou fazer baderna, ou beber, ou fazer festa. É o Saci Pererê do Japão, só que com poderes. Isso aí. Saci Pererê tem poderes. É, mas ele se transforma, assim? Não, não, não, acho que não. Mas, bem, mas na verdade, esse anime não fala só sobre essa família, né? Ele fala sobre um núcleo de como é que eu posso dizer assim? De personagens da mitologia japonesa no tempo moderno. Isso que é o mais legal, né? É outro livro da PL Works, no sinal. E esse eu acho que ambos concordam que é excelente. Olha aí, outro anime da PL Works que a gente tá falando aqui, os dois que nós citamos são muito bons. Principalmente esse aí, Chōten Gasoku. Cara, eu adorei esse anime do primeiro episódio ao último episódio, cara. É espetacular. As discussões dentro dele são muito legais. A resolução dos personagens, o protagonista é muito bom. Todos os personagens são muito bons. O sapo é muito foda. O sapo é genial. O sapo é muito foda. A gente falou, como falei, tem tanukis, mas também tem tengus, né, que são outros seres da mitologia japonesa. Os tanukis são animais que existem, na verdade, né? Eles só não se transformam, a gente acha. Mas os tengus não, os tengus são seres realmente da mitologia. E tem seres humanos também envolvidos em tudo isso. E bem, é o dia a dia de um grupo de tanukis tentando não serem comidos. Que tem, parece que no ano novo, né? Isso. Os tengus se reúnem lá, alguns humanos também. E eles gostam de comer tanukis, é a tradição deles, pegar um tanuki pra comer. E bem, é muito legal, cara. É muito despretensioso e ao mesmo tempo é muito inteligente, muito cômico. Eu acho esse anime genial. Eu nunca esperei que esse anime fosse sair. Ele também é baseado num mangá e, pô, é demais, cara. Demais, demais, demais mesmo. Eu achava bacana também aqueles irmãos que gostavam de encrencar lá com o pessoal da família. Sempre levavam uma mordida na bunda no final. É bem legal. É todo mundo muito legal. A garotinha que nunca, quase nunca aparece, né? Só aparece lá pro final do episódio. Que é sempre transformado em algum objeto, como tipo uma escrivaninha ou só uma cadeira. É bizarro, né? Eu achava tão intrigante aquilo. Muito foda, eu acho demais, cara. E ela tem um papel importante ali, em certa parte. A mãe deles, né, que adora sinuca, é muito foda. Cara, eu adoro esse anime, cara. E o mistério do sapo, o tanuki que se transformou em sapo ficou no fundo do poço, não sai de lá nem a pau. É muito legal, quando você vai entendendo o que se passou com cada um. A Benten também é ótima. É, cara, que muito tempo a gente não sabe exatamente o que ela é, mas no final ela é uma humana que foi raptada por um tengu e que depois voltou e agora ela tem os poderes de um tengu. Continua sendo um humano, obviamente, mas tem os poderes do tengu. É muito foda. Os tengus se amarram nela, hein? A musa deles. Aquele velhinho, hein? Taradaço nela. E os tanukis morrem de medo dela porque ela faz parte do grupo de seres humanos que comem tanukis no final do ano. Filha da mãe, ela, né? É amiga, mas quer saber. Caramba. Hora da degustação. Uma das cenas que eu acho mais fantásticas é o episódio que ela, só de zoeira, ela puxa o rabo de uma baleia. É muito foda. Ah, cara, que porra, falei, não, tô aqui de bobeira, vou puxar o rabo de uma baleia. Foi muito foda, isso, cara. Eu tenho poderes, eu posso, né? Eu posso, daí eu faço. Tem o leque dela lá também, que é poderoso. Que aqui, na verdade, é o leque do Sensei, né? Que foi o Tengu que raptou ela, mas que não consegue mais voar por causa que tem dor nas costas. É muito bom. Bem, então é isso. Carlinho, alguma menção? Eu não tenho menção nenhuma pra fazer, a não ser que minha última indicação musical seria desse anime também. Olha só. Acabei pegando a indicação do Carlinho. Então é isso aí, fiquem com a abertura. Provavelmente o Carlinho vai indicar o encerramento ou a música interna. Seu chato. O Chōten no Jinsei, da banda Milk Tube, do anime O Chōten Kazoku. Omoshiroku nai yoronaka, omoshiroku sumemai sa. Carleiro, por favor. Bom, o amigo de Lázaro já disse tudo o que precisava, porque, como eu já havia dito, a minha última indicação desse podcast vai ser também de Ushoten Kazoku, que pra mim foi uma das gratas surpresas do ano de 2013. Também no meu top 5, no meu humilde top 5, aliás, com a medalha de bronze do ano. E se tem uma coisa que eu gostava muito nesse anime, era justamente no fato dos famosos Tanooks se passarem por humanos e ter que lutar pela própria sobrevivência. Tanto por tentarem ser comidos, né, servir de janta para grupos rivais, como também por outras razões mais culturais. E como Evilásio bem frisou, ele escolheu a abertura e eu escolhi o encerramento. E o encerramento é cantado por Fana, acho que eu estou falando o nome certo do artista, não sei, mas é Fana, se eu não me engano. E o nome da música é Que Será Será. Que parece será, uma... será? É um lembrei nome... de Ziamadas. É a mesma música do Ziamadas. Errou! Ah, demais, Ziamadas. Tem que rever. Né? Essa música é clássica. É muito... Cara, além do anime te ajudar, porque ele é legal, é bacana de você assistir, a OST também colabora. Então, poxa. Cara, tanto que é sempre alta divertido, qualidade. Né, cara? Tanto que é sempre divertido. Lembrando que a Soundtrack dividiu o primeiro lugar lá no Golden Apple do Anime Coach, junto com o Shigeki no Kyojin. É muito foda essa soundtrack desse anime. É, muito boas músicas. Como falei, cara, anime com Tanuki é sempre muito foda. É muito difícil, até o Gokuri-san que tem um Tanuki lá sacana, é muito foda. Shirokuma Café também tem Tanuki. Shirokuma Café... Da Ghibli, assim, o Pompocô. Nossa, muito bom o Pompocô. É muito foda, cara, esse anime. E como é que era a frase que eles falavam? É, esse é o meu sangue de idiota. Isso resume muito isso, bem. Meu Deus, se alegrar por ser um idiota, é uma maravilha. Eles puxaram o pai, né? Sangue de idiota. Muito foda. É isso. Carlinhos, por favor, repita o nome da música. Então vamos lá para o tema de encerramento de um dos animes que eu vejo que é unanimidade, pelo menos nesse podcast, que ficou merecidamente entre os melhores do ano passado. Encerramento de Shoten Kazoku. A música é Que Será Será, de Fana. Desse podcast super rápido, com pouquíssimas pessoas, mas que eu vou te falar, cara, essa é uma das trilhas, assim, de escolhas de música, pelo menos, que eu achei mais legal, porque realmente anime fantasia sempre tem, né, uma música meio louca, assim, muito, muito boa, e foi gostoso lembrar, né, de alguns animes. Então, Carlinho, por favor, quem vai dizer a última música e quem que vai dizer o próximo tema? O próximo tema vai ficar a cargo do Bebop, aí... traçar o nosso destino para daqui 15 dias e, ou 12, né, no caso, que esse podcast está sendo gravado dois dias depois do normal, e o Evilásio que vai ficar aí com a última música da edição. Ok, então por favor, suas considerações finais. Minhas considerações finais serão rápidas e rasteiras. Eu estou morrendo de sono. Eu estou com sono pra caramba, mas ainda tenho que terminar um post antes de dormir. e lançar esse post. Somos dois. Somos dois. E isso que meu dia foi bem atarefado. Cheguei em casa, jantei, comecei a estudar, porque eu faço curso online. Daí estudei, depois de estudar fui ver algum anime, depois de ver algum anime comecei a curtir o tempo esperando o podcast poder ser gravado ou não. Quase, né? aí o podcast... 45 do segundo tempo. Exatamente. Quase desloguei do Skype, maravilha. Aí gravamos o podcast e o post, como é de minha tradição, não pode esperar muito, então vou terminar esse post rapidinho e já vou dormir. Mas foi divertido. Foi um podcast divertido. Ver o pessoal me trollando pra avaliar, né? Porque o pessoal desse podcast adora me trollar de alguma maneira. Ou indireto ou diretamente. Mas isso é legal, porque mantém o ambiente bom, mantém o ambiente alegre. E devo dizer que foi uma honra participar com o Bebop, com o Evilazo dessa edição. Curta, sim, curta, mas muito bacana e muito bem-humorada, que é uma marca registrada dessa série de podcasts. E por isso eu convido vocês a visitar o Nupo, que em breve vai ter um conto especial de uma convidada muito especial, de uma amiga nossa do Twitter. Vocês verão um conto muito bacana. Visitem o Netuins Mais e também o Buzz Netuin. E é claro, o blog principal, que é o Netuin, com seus posts diários sobre animação e cultura japonesa. Ok. Então, Bebop, por favor, essas considerações finais e o próximo tema. É, eu fui um dos motivos aí do podcast começar um pouco atrasado. Você foi o motivo. Pois é. Lembrei, eu ia falar, só que como você tava falando, né, que eu também tenho um post pra fazer ainda antes de dormir. Na verdade, eu tenho que bater lá no Kion pra ele escrever essa porra. Dá chicotada nele. É. Ele já tá com a arma apontada aqui pra minha cara. Pra eu começar logo. Chama Haruhi que ele fica quietinho. E é porque lá tá na hora do almoço, né? Então, eu acabei demorando um pouquinho a chegar em casa por causa do trânsito, tava bem complicado, que eu tive que passar próximo ao Maracanã e tava tendo jogo do Flamengo. Ganhou! Yeah! Tá falando isso com o flamenguista que tá pseudamente do seu lado aí. Bom, que agora na Globo não passa mais futebol, passa jogo do Flamengo aqui no Rio. Futebol não, só jogo do Flamengo. É, mas você tem que ver que a Globo gastou muito mais com o jogo do Flamengo que com todos os outros, né? Então... Nossa, até no Maracanã tá passando o jogo, cara. Olha isso. Tá jogando em casa e eles passam. Mas tá passando no Rio de Janeiro também esse jogo, cara? Exatamente. Toda semana, todo dia tem jogo. Caralho, até no Rio de Janeiro. Eu pensei que só tava passando aqui, tipo, porque aqui não é o Rio de Janeiro. Não, passa. Não, antigamente não passava, né? Mas como o Vasco não tá participando dos jogos ultimamente, por causa de um motivo aí... Segunda. Motivo de segunda. Porque o Vasco só joga segunda e sexta, cara. Então, só dá Flamengo. Fluminense e Botafogo que se ferrem. Só Flamengo aqui na Globo. Botafogo daqui a pouco também tá, cara, na segunda. Tá chegando, né? Fluminense não tá, né? Porque tem advogado de primeira. Vamos parar com as piadinhas. Desculpa, Traufagar. Olha aí, cara. Vamos parar com essas piadinhas. E começou a envolver Fluminense, já começou a ficar chato, cara. Não, mas pra compensar o rapaz que tosse pro Fluminense, ele quem comentou... Quem tosse pro Fluminense? O Traufagá de Neto, um dos ouvintes. Sério que ele tosse pro Fluminense? É, ele tava brincando lá, brigando meio com a gente pelas brincadeiras que a gente fez com o Fluminense no podcast do Noitame. A sorte não sou torcedor portuguesa, mas... Na verdade não eram brincadeiras, eram R$4, mas enfim... Né? Era só fatos, só afirmações. Mas enfim, como o Traufagá comentou, não sei exatamente qual cast, o Iglesias deve saber bem. Acho que foi do Noitame, não é isso, Iglesias? Isso, Jotita. Ele comentou que gostaria de um cast sobre Shonen de Batalha, que era uma indicação do Evilásio, né? Não, desculpa. É, o cast que ele comentou isso foi o último, foi o da Yoko Kano. Que ele falou muito bem das músicas também e tal, disse que foi um dos melhores casts em termos de trilha sonora. Que era de se esperar? High five, entra o vagar. Mas é isso, como ele comentou em algum cast aí do Shonen de Batalha, esse último, né? É, e o Evilásio tinha indicado há um tempo atrás em um dos sobre músicas e animes que a gente cada um indicou. Tema para o visitante, né, o leitor do blog, escolher. Shonen de Batalha, infelizmente, não foi escolhido, mas, como foi pedido novamente, vamos colocar ele, que é bom que a gente já mata muitos animes dele de uma vez só, e o Luke vai adorar que ele vai... Naruto? Tem muita escolha. Ele vai ter muita escolher. Tem One Piece também. É Naruto, One Piece, Naruto, Bleach, Naruto, One Piece, Naruto. Eu não vou escolher não de Naruto. Saint Seiya, Naruto. Dragon Ball, Metal. Dragon Ball, Naruto. Magi. Yu Yu Hakusho. Samurai X. Tem muita coisa, cara. Tem muita coisa. Tem muita coisa e Naruto. Dava até pra escolher Shurato de novo. Shurato. Sailor Moon é shonen de batalha? Shows de batalha, né? É, não, não sei, cara. O que, que é Sailor Moon? Infernos, Bebop, depois disso você falou? É shoujo de batalha. Vou te dar o que é shoujo de batalha. Shoujo de batalha, é ótimo. Ok. Então é isso. É. O pessoal que quiser pode acessar o Anime Coach. Tem resenha de vez em quando lá. Na verdade, ultimamente tá tendo bastante resenha. Tem a escritora que manda, cara, gente, bastante. Eu queria pedir desculpas pra escritora, cara, porque ela tá perto. Não, ela não tá participando, mas ela pediu pra eu voltar a lançar a coluna Resposta 42. Eu tô tentando, eu juro que eu tô tentando. É difícil. É difícil, mas tá no ritmo bom do Kyo News, hein? É, Kyo News é todo dia. Tá firme e forte lá. Então é isso. Gostei de participar mais uma vez aqui. Se eu não me engano, teve mais uma edição aí, um pouquinho. Não tanto tempo atrás assim, não, que só foi nós três também. Então a gente repetindo aí o trio. Na última tinha só o Luke ali da gente. É. Pessoas somem, de repente aparecem, mas tenho certeza aí que futuramente a gente vai estar com a casa cheia de novo. Muitas piadas do Luke. E é isso. E com o Eric sempre falando que o mangá é melhor que o anime. É que até uma verdade, né? Mas. Não é verdade absoluta, sempre, não. Pode sempre, ser nem sempre, nem sempre. Não é verdade absoluta. É verdade não. Sempre, não. Não, eu sei que não é sempre. Só 90% dos quadros. Menos, bem menos. Tá, 88%. Menos. 75? Menos. Vou comparar. 50? Eu diria uns 55%. Eu acho que tá mais pros 80% mesmo. Eu acho que você está errado, mas tudo bem. Vamos lá, isso aqui não é pesquisa eleitoral, então vamos parar de falar de porcentagem. Não, que a eleição já acabou, daqui, só daqui 2 anos. Ah, meu Deus, esquece isso. Mais alguma coisa? Não, só queria dizer que a gente esqueceu de uma música que não poderia ter esquecido. Em homenagem ao Luca, a gente poderíamos cantar um pouquinho, Vilas, ou como você colocar na edição. Qual música? Fantasia no ar. Ah, não, cara, abertura de Fantasia do SBT. Vocês estão loucos, mesmo. Caralho, eu pensei nisso. Imagina, cara, Carlinho, quando o Bival falou, Carlinho, caralho, eu quero falar de Fantasia do SBT. Mas imagina o Carlinho fazer aquelas poses das menininhas. Fantasia. Seria épico. Montagens, ouvintes, nós aceitamos montagens. Montagens. Eu não vou servir de estigma, ou também não vou servir de paradoxo, ou também não vou servir de modelo para os ouvintes dessa série de podcasts fazerem desenhos ou bolarem frases de minha pessoa trabalhando no programa Fantasia. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Só tinha essa frase, né? Fantasia no ar, o resto era lá, lá, lá, que eu lembro. Só lembro disso. Eu tava imaginando algo um pouco pior, que era pegarem a sua foto e colocar no corpo de uma das garotas da de Fantasia, dançando lá. Putz. Isso disso, montagens. Peguem a foto do Netotin. Montagem. No corpo. Olha aí, cara, Netotin, perfeito, cara. Netotus. Netotina. Fantasia pura. Antes de encerrar, só queria perguntar por Carlinho e pra você, Vilas, se vocês já foram a alguma festa fantasia, se já usaram alguma fantasia. Eu nunca fui. Tipo. Eu vou pra vender anime, cara. Mas já usou fantasia? Eu vou pra vender anime, mas não de cosplay. Não, você nunca usou nada? Nem de índio, assim, já, quando era criança? Já, quando era criança já, cara. Mas é porque eu já fui numa festa com uma fantasia de hippie, eu peguei... É porque só podia entrar com fantasia, eu fiquei sabendo em cima da hora. Daí eu peguei... Sabe aqueles negócios de praia, de menina? Quando foge o nome, que é bem colorido, que elas colocam na areia pra poder... Sei. Se deitar em cima. Eu peguei um daquele, um óculos meio... Isso, canga. Peguei um daquele que era bem psicodélico, um óculos escuro, uma chinela velha, e fui. Foi a única vez Paz que eu fantasia. Paz e amor, galera. Fez sucesso, hein? Fez sucesso. Olha aí, que beleza. Fica a dica aí, ó. Fantasia de pobre. É isso aí, galera. Fantasia aí. Vocês vão abalar aí nas festas. Uma canga. Totalmente. O que mais? A canga, uma chinelinha um havaiano qualquer, e um óculos mesmo, um óculos escuro. Imagina. Mas tipo, é só a Khan, tipo, sem camisa nem nada? Não, uma camisa. Eu não lembro que camisa era, uma camisa neutra. E uma bermuda. Então essa aí, dicas de beleza com Rodrigo Bebop. Ok. Dicas inúteis, né? Mas ok. Muito inútil isso, né? Dicas totalmente inúteis, né, senhor Bebop? Mas ok. Vamos então pra última música. Então, muito bem falar, acessem o Anime Portfólio, posts diários de notícia lá com o Kion, ou se não der pra ser com ele, comigo. De vez em outra temos outros posts, é claro, podcasts e tudo mais. Quanto que você tá pagando pro Kion trabalhar no teu blog? Você tá pagando em reais? Porra e nenhuma. Porra nenhuma. Vagabundo lá, não tem nada pra fazer na vida. Ficar atendendo telefone o tempo todo. Atendendo telefone? É maluco, cara. Fica falando com o gato. Fala gato, cara. Ninguém nunca ouviu falar. O gato dele diz que o gato dele fala. Se ainda fosse gata, maluco. A gente entenderia, né? Mas gato. Diz que vê viajantes do tempo. Pessoas que usam magia. É muito louco esse cara. Esse cara é muito louco. Olha, mora um cara que ele nunca falou que ele. Aqui, ele nunca falou que sofreu um atentado de morte em sala de aula? E já também, mas sei não, cara. Sei não. Porque ele falou que foi uma garota tentou matar ele, mas ninguém sabe que garota é essa. Ninguém nunca ouviu falar dessa garota. Como que ninguém nunca ouviu falar? Era presidente de classe, não era? Não, ninguém sabe disso, não. E não foi a viajante do tempo que salvou ele? Ele disse que foi, né? Sei lá. Eu acho que vocês têm que comprar umas endorfinas pra ele, viu? Bem, deixa pra lá, deixa ele postando lá no meu blog. Mas bem, então é isso. A última música vai ser a música do anime que é estranho, né, tá aqui provavelmente, que é o do anime Blazing Soul, que é um anime legal, né? Não é tão bom, mas também não é tão ruim. Tem umas lutas legais. À primeira vista ele parece ser muito eti, mas nem tanto não, assim. Só as garotas se vestem realmente de maneiras bem extravagantes. Extravagantes não, eu diria sensuais, né? Mas fora isso, eles nem abusam tanto do eti não, cara. É meio estranho até. Eu pensei que iam abusar mais, mas não. Eles ficam só na temática muito louca do anime, que tem algumas coisas boas, tem algumas coisas ruins, mas o que é melhor que tem nesse anime é exatamente o encerramento. O nome da música é a música Rainbow, da banda Lego Big More, e eu sou viciado nessa música, é muito legal, cara. O encerramento é muito simplório, mas eu gostava demais de assistir esse encerramento. E eu não sei, acho que o Bebop assistiu esse anime só. Qual anime? Blade Soul. Ah, assisti o primeiro episódio. Cara, não achei ele ruim não, eu achava que seria mais um daqueles Queen Blade da vida, mas tinha uma história bem feita. Pois é, não, anime não mediano. É, ele parece ser, mas não é. Ele é baseado num jogo online, cara. Então, um jogo lá chamado Blade and Soul. E é isso. Escuta essa banda também é bem legal. Depois eu fui escutar músicas da banda, dessa Lego Big More. Além de ter um nome muito bacana, tem músicas boas. É isso. O nome da música é Arco-Íro, em homenagem à Loba. Rainbow, Arco-Íro. Oi. Oi. Oi. Oi. Então é isso. Fiquem com essa música e até daqui a, sei lá, 12 dias. Tchau, tchau, pessoal. Oi. Naruto.